elegância começa pelos pés. Lojas Fã faz você brilhar. O atendimento é nota 10. Lojas Fã é o seu lugar. Calçados, acessórios, tudo que combina. Lojas Fã tem tudo que você precisa. Quer andar calçado com mais estilo e elegância? Venha para Lojas Fã. Aqui temos as melhores marcas para você. Venha direto para Lojas Fã. Temos calçados em geral, como sapatos, bolsas, carteiras, sandálias, acessórios, moda fitness e muito mais. Tudo com os melhores preços, com o melhor atendimento da cidade. Temos um ambiente climatizado para deixar você mais à vontade nas suas compras. Facilitamos nos cartões, no crediário próprio e à vista o desconto é todo especial. A Lojas Fã está sempre com novidades para você em calçado das melhores marcas e modelos. Lojas Fã, a fã número 1 da economia. Telefone 3348-1448 e 99170-0642. Rua Tucupi, número 73, no centro de Curianópolis.